e-mail, me responde até quando vai enganar a si mesmo. Nem tente me convencer que estão falando de Jesus. Ele não me ofereceu riquezas, antes cruz. Dos lábios dos falsos ecoa a voz da serpente. O engano se oculta no discurso eloquente. Na aparência cordeiro, no falar dragão. Declaram vitória movidos por ambição. Na sinagoga fariseus buscam um lucro. Se o cego enxergar, lamento, vai ser expulso. Nem tente disfarçar. Eu sei que você viu, o irmão questionou, o presbitério baniu. Campanhas, barganhas, façanhas em nome de Deus. Na teoria bons cristãos, na prática ateus. Fé professa não convence nem a crendice do povo. Eu estou ciente que nem tudo que reluz é ouro. Falsos mestres preparam o caminho do falso Cristo. São joio quem semeia, o inimigo. Semeados entre o trigo, ervas daninhas. Já destruíram muitas vidas, não vão destruir a minha. Eu vi, por isso eu falei. Na Assembleia dos Santos, quem tem olhos vê o rei. Eu vi, mas não me calei. Onde a verdade habita, os falsos não têm vez. Eu vi, por isso eu falei. Na Assembleia dos Santos, quem tem olhos vê o rei. Eu vi, mas não me calei. Onde a verdade habita, os falsos não têm vez. Você pode não ver, mas está explícito. Pode não ouvir, mas dos falsos ouço os gritos. Do meu sofá os vejo bradando escravidão. Então, irmão, deixa eu falar. Me calar é omissão. Vamos orar, não toque nos ungidos. Desculpa de quem não tem argumento bíblico. Desprezo as escrituras e sofre as consequências. Muitos perecem, o motivo? Negligência. Mega templos, congressos, shows, cruzadas. A igreja olha pra si e diz de nada tenho. Falta um dia quando perceber sua real condição. Verá que há muito tempo Cristo é só um jargão. Muitos estão cativos, com fome, sem esperança. Me diz quantos anos escravo de Babilônia. Você nasce e cresce dentro de um sistema onde lobos devoradores são pastores de ovelhas. Talvez um dia perceba que o sistema cega a visão, que o pastor herói talvez seja mais um vilão. Que muitos estão nus, a igreja foi saqueada. E onde não há verdade, não há vida, não resta nada. Eu vi, por isso eu falei. Na Assembleia dos Santos, quem tem olhos vê o rei. Eu vi, mas não me calei. Onde a verdade habita, os falsos não têm vez. Eu vi, por isso eu falei. Na Assembleia dos Santos, quem tem olhos vê o rei. Eu vi, mas não me calei. Onde a verdade habita, os falsos não têm vez. Homens e suas doutrinas não aproximam da verdade. Suas ordenanças são apenas vaidade. Não toque, não prove, não pense. Duvidar, questionar, nem tente. De sapato eterno a hipocrisia se veste. Faz da igreja um circo e com o povo se diverte. Os púlpitos onde a verdade deveria ser dita se transformaram em fábricas de mentiras. Falsas crenças, teorias, doutrinas. Falsos apóstolos, patriarcas. Mas notícias ostentam eloquência, poder, negam a verdade. Nestes não creio, ainda que façam chover milagres. O falso evangelho sempre vem acompanhado de barganhas, artimanhas, de um testemunho forjado. Falsos pastores não te livram quando vem o lobo. É sempre assim, tiram sua lã, a gordura, o couro. Falsos profetas dizem o que Deus não disse. São mentiras, mentem, enganam e ainda tem quem acredite. Em meio à apostasia, abrigo encontrei. Me refugio em Deus, onde os falsos não têm vez. Eu vi, por isso eu falei.